mais frio que o tempo. Trago a chuva no peito. Fiz o caminho e voltei pra ver onde me perdi e o que não encontrei. Mas já não enxergo as coisas da mesma forma. Ou as coisas não são mais as mesmas. Não me fechei, só preservei meus sentimentos. Ser adulto é tão infantil, não é mesmo? Ha, olhando à vista, medo é não conseguir mais admirar a vida. E o coração parar, não, não falo das batidas. Tipo um casal que tá junto há tempo. Isso virá obrigação e não prazer, me entende? Não posso agir baseado no medo. Tenho sempre passeado pelos becos, onde tem tantos gatilhos, nem dá pra contar nos dedos. E a vida voa, a vida voa. E a vida voa, a vida louca. E a vida voa, a vida boa. E a vida, e a vida voa, a vida boa. E a vida voa, a vida louca. E a vida voa, a vida boa. Vida, vida. Que eu aceite a derrota, mas não me acostume. E vejo eles mudar de lado, mas que eu nunca pule. E se o fluxo me levar, que eu consiga escolher onde quero desaguar. Já vivi no inferno, pouca coisa me assusta. Então sente e assista a pureza das coisas sujas. Você ouviu que eu voltei com algo. Não sabe se procura alguém ou algo. Se é pra sair daqui que eu fico cada vez mais alto. E o erro se repete, o perdão se arrepende. Sempre que o medo cresce, é fato que o ódio vence. Só quero boas lembranças do passado e um caminho de glória na minha frente. Se repete, o perdão se arrepende. Sempre que o medo cresce, é fato que o ódio vence. Só quero boas lembranças do passado e um caminho de glórias na minha frente. E a vida voa, a vida voa. E a vida voa, a vida louca. E a vida voa, a vida boa. E a vida, e a vida. E a vida voa, a vida boa. E a vida voa, a vida louca. E a vida voa, a vida boa. E aí, nego, fala comigo. Vida. Como é que você tá? Tá por onde? Tô vendo que tá trabalhando pra caralho, né, mano? Cuidado, descansa. E, mano, vamos tomar uma cervejinha qualquer dia desse, tá? Pode ficar tranquilo que eu sei onde é que tu mora. Fé, fé, fé. Saudade, maninho.